DJ Tom Mix. Joga pra cima todo mundo, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. E aí, Domingos? Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey. Oh. Joga vai, hey. Joga vai, oh. Joga vai. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Bota na pressão, bota na pressão. É muito pop na tua cabeça, é muito pop na tua. E aí, Douglas? É muito pop na tua cabeça, é muito pop na tua cabeça. Cessa, não mexe com pop, que a bicada é selada. Não mexe com pop, que a bicada é selada. Não mexe com pop, que a bicada é selada. Agro Vila Campina, é selada. Júnior Santorini. Pop! Picada é selada, picada é selada, picada é selada. Bora na pressão, bora, bora na pressão, bora na pressão, na pressão, na pressão, na pressão. A gente brigou. O primeiro de Axon, que bate saudade a gente só chora. Júnior Santorini. Mas a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a... E aí, tu mix e detona tudo. Ela vai se vingar. E aí, considerado? E a galera da E quem não deve nada pra ninguém, levanta a mão aí que eu quero ver. Só quem não deve nada pra ninguém. Bota o bracinho pra cima, bate na palma da mão. E a torcida do Flamengo, cadê? E a torcida do Corinthians? E a torcida do Paysandu? E a torcida do Clube do Remo? Vai começar! Cabeça, é muito pop na tua cabeça, é muito pop na tua cabeça. O pop entrou na tua cabeça. É muito pop, pop, pop na tua cabeça. É o Tom Mix que tá tocando e a festa tá uma uva. Eu tô invadindo sua área e não quero saber de porra nenhuma. Porra nenhuma. Peraí. Quem não gosta de mulher recalcada, levanta a mão que eu quero ver. Joga a mãozinha lá pra cima. Bota pra cima. E quem não gosta de homem invejoso, vem comigo. Atura ou surta. Atura ou surta. Atura ou surta. Atura. E a minha amiga Pet, das Londinas. Tá aqui com a gente, Vanessinha, tá todo mundo. DJ Tuíra, seu grande amor. Thiaguinho Top. E aí, meu parceiro Fumaça. E aí, Guto. Hoje eu não quero saber de nada. Fala, fala, fala, somente. No mercado comprei cerveja e catuaba. Isso é apenas um esquenta. Hoje nossa noite tá mil. Amiga, sua louca, ninguém sabe, ninguém. Toma de abração, toma de abração. Toma de abração, toma de abração, Temi, Temi. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Treme, treme, treme. É o bingão do paraíso. na tua cabeça. Joga pro céu, pro céu, pro céu. Dale do mix. Toma de pressão, toma de pressão. Toma de pressão, de pressão, de pressão. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Pega sua presa. E o aniversário continua. Continua. Do casal Xana. Passalha, e aí, Rodrigo, bora, Roberta. Bicada, bicada. Luciano, André. Bicada, bicada. O meu segurança Oliveira também tá comigo. Era isso que vocês queriam. Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia, ele tá furioso. Agora sente a pressão da bica. Bota na pressão, bota, bota na pressão, na pressão, na pressão. Bota na pressão, Tomix. Bota na pressão, Tomix. Bota na pressão, bota na pressão. Quem torce para o remo, bate na palma da mão. Quem torce para o remo, bate na palma da mão. Quem torce para o remo, bate na palma da mão. Quem torce para o remo, bate na palma da mão. Quem é do clube do remo aí? Bate na palma da mão. Quem é do remo? Bate na palma da mão. Quem torce para o remo, bate na palma da mão. Quem torce para o remo, bate na palma da mão. Quem torce para o remo. E aí, Smoke? Aí, Tomixi. O Smoke já tá loucão. Aí, Tomixi. O Smoke já tá loucão. Quem torce pro Paisando? Bate na palma da mão. Quem torce pro Paisandu? Bate na palma da mão. Quem torce pro Paisandu? Bate na palma da mão. Quem torce pro Paisandu? Bate na palma da mão. Quem torce pro Paisandu? Bate na palma da mão. E quem tá gastando muito dinheiro também bate na palma da mão. Tá bom. Quem tem amigo viado dá um grito. E quem tem amiga sapatão também, papai. Fala, fala, fala, Tomix! Preparado, maninho! Bota o bagulho pra endoidar! Bora endoidar com o Tomix! Bora endoidar com o Tomix! Bora endoidar com o Tomix! Bora endoidar com o Tom! Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, céu tudo! Também o Murilo Silva, Lorena Pacman. Onde? Onde? Onde? Onde? Pop. Agora vai pegar o Pop. O que me fez sofrer? O que me fez chorar? Agora vai pegar o que me fez sofrer? O que me fez chorar? Já que o bagulho ficou sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o DJ Tomix, tem que respeitar. Bora botar pressão então. O Tomix é a pressão. Ei família, o Tomix é a pressão. Tuma na pressão, tuma na pressão. Movimenta tudo no grau. Ei família, o Tomix é a pressão. Dale Tomix. Não é mais no 14. Vem, vem. Agora é no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. Agora é no 18ão. É no 18ão. É no 18, é no 18. Júnior. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo. E vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo. Vai bebendo e vai fumando. E aí, LG Top Marketing do Brasil. Joga a mão. O Leandro da Fã, o Glauber Baia e a família Dinheiro, também o Gugu Darai, o Gordo Trilionário tá aqui com a gente, família. Cachaça de Terra Alta. E aí, Oliveira? É Diego Evolution, todo sonho. Nera, tu quero doidão, nera, tu quero doidão, nera, tu quero doidão, nera, tu quero doidão, nera, tu quero doidão, nera, tu quero doidão. E quem conhece a bandida aí, velho? Doidão, nera, tu quero doidão. Aponta pra bandida, aponta pra bandida, aponta pra bandida. Nera, tu quero bandida, nera, tu quero bandida, nera, tu quero bandida, nera, tu quero bandida, nera, tu quero bandida. E aí, Arthurzinho Guerreiro? Bandida. O pop e a pressão, que é pressão. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar, menina. Agora Luquinha de Marudá, tá aí com a gente, obrigado. Isabelle, Leonardo, Sina, Juninho da equipe, pega a fuga. Família balançando, DJ Show Mix, Nandinho, bota o águia pra voar. O Kiko Motos e a galera por ali com a gente. Todo mundo de Terra Alta, alô Robinho, alô DJ Fagner da Carreta Jaguar, tamo junto. Olha a bandida, olha a bandida. Super Pop. E com a galera da Hot Valley. Nessa noite eu vou botar pra ferver. Aí, bandida, deixa eu te morder. Hoje eu vou te enlouquecer. É o Hot Vale tocando pra você. Aqui nessa noite eu vou botar pra ferver. Então se liga que hoje eu vou te pegar. Vamos pra festa. E aí, André? Eu quero postar. O taquinho da família Sutaca, tô indo aí. Deixa que ela pia. Família Sutaca. Tequila. DJ Tuíra vem. DJ Fabinho também. DJ Pedrinho me toca que não tem pra ninguém. Aí que elas vêm. Hot Vale vai pegar. Cachorro doido toca tudo do Parapá. Aí, bandida, deixa eu te morder. Hoje eu vou te enlouquecer. É o Hot Vale tocando pra você. Vai que nessa noite eu vou voltar pra ferver. Dale, Hot Vale, dale. E aí, Domingo? And do the Harlem Shake. And do the Harlem Shake. And do the Harlem Shake. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Um, dois, três, agora vai. Tomix, qual é seu signo? Eu sou, transariano. E aí, meu parceiro mascote? Que fala muito, interesseira. Tô transariano e tô querendo sua traseira. Que fala muito, interesseira. Tô transariano e tô querendo sua traseira. E aí, tu ira boa aí? E a primeira Dilma tá aí com a gente, Tuíra. Tá curtindo a Rottweiler, tá curtindo o som do Pop Live. Pop é o Pop. Mas quer escutar mandar, ó, aqui pra ela, ó, aqui. E fala muito, interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. O Pop é rock pesado, pesado, pesado, pesado, pesado. O Pop é rock pesado, pesado, pesado, pesado, pesado. E vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo. Quem tá na parada? O Tommy que cê tá tocando, o Tommy que cê tá tocando, o Tommy que cê tá tocando, o Tommy que cê tá tocando, o Tommy que cê tá tocando, o Tommy que cê tá tocando. De Curuçá, tamo junto! Tu és diferente, tu! Te magoei bem. Mas vamos tentar conversar. Tentar o quê? Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. E aí, considerado? Te amo tanto. Me custa tanto. Viver sem ti, sem ti, sem ti. Se tu ainda me amas, amas. E quem brigou com a mulher aí? Ainda me amas. Joga pra cima e pede mais uma chance, papai! Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, bota o bagulho doido, bota o bagulho doido. Difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Oh, oh, oh. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. Deixa o pitel no hot. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. Deixa o pitel no pop. Duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma. Vai começar a sequência. Vai começar a sequência da sarra, da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Vai começar. Vai começar. Fica enlouquecida depois dessa com essa brava. Encaixando meu bota, botando encaixando depois bota, botando encaixando meu bota, depois bota, botando. Fica enlouquecida depois dessa com essa brava. Vai que essa chama, bota na pressão. Vai que essa chama, bota na pressão. Bota na pressão, na pressão, na pressão. Derrama, derrama, muita gelada, casal. E aí, Rodrigo, e aí, Roberta, pra cima. Muita gelada, casal. Pra cima! Fumaça, bora pra cima, maninho, é tudo nosso. Olha quem chegou pra fazer a festa. Os considerados Rodrigo e Roberta. Vai começar o derrame de gelada, causar o Xana pirando no like. Esse romance começou no pop, é tanto um amor. É e aí, Paulinho da equipe, nós? Que Deus abençoe. Tati do Metro Bical. Gabino Melo do Talibã. Derrama, derrama, muita gelada, casal Xana. Derrama, derrama, muita gelada. E aí, meus parceiros do rock de Barulho da Energy, o Brindo, o Pato e doidando aqui no Pop, Jacimelo. Todo mundo rompendo fronteiras. E aí, Marquinho de Guruçá. E faz o X, e faz o S. Com o mix, vindo aqui no pesado. gente brigou, eu mandei ela embora. No primeiro dia de sanfona, que tá de saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. O Tomix que faz o show, então faz o S agora, então joga. E a novinha solteira, ô novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. No Super Pop, confesso, tu tem moral. E veio aqui no Pop, pra sentar no grau. E veio aqui no Pop, pra sentar no grau. Então pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela. O Tomix tocando, ele é vale de favela. Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela. O Tomix tocando, ele é vale de favela. Só quem é do Pop vai fazer o caguinha. Uma caguinha, uma caguinha, uma caguinha do caguinha. E aí, Gramesson da família? Bob Esponja de Castanhal, tá no circuito! Aqui. A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque tu é DJ e tá tocando só as balas. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Não pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Não pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Agora eu vou mandar. Toma, bandida! Toma, bandida! Toma, bandida! Toma, bandida! Não bate de frente que ninguém pode com Pop. Não bate de frente que ninguém pode com Pop. E aí, Alcinha, e aí, Diego? O Carlos da Vila Nova também. De frente que ninguém pode com Pop. Família Sistema do Pop. DJ Dionísio. Não bate de frente que ninguém pode com Pop. Não bate de frente que ninguém pode com Pop. Não bate de frente que ninguém pode com Pop. Não bate de frente que ninguém pode com Pop. Chega em casa aí, joga o bracinho pra cima que eu quero ver. Só que não tem hora pra chegar em casa. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Joga pra cima, tá ali na palma da mão. Palma da mão, palma da mão, palma da mão. E aí, Tom Mix, bora detonar tudo. Super, super pop, pop live. Luz, luz, luz. Quem deseja o ano de 2018 aí com muita saúde, joga a mãozinha pra cima assim que eu quero ver. E quem tá solteiro também, joga a mãozinha pra cima. Tá ali na palma da mão. Palma, batendo, batendo. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Vai começar. Vai começar! DJ Tomix! E aí? Vai começar! Olha o batuque! Só no batuque! Ó, só no batuque! Ela vai começar sim, maninho! Ela vai descer com Pop na sua cabeça! Ela vai subir Mixer! Com Pop na sua cabeça! Ela vai descer com Pop é na sua pop. Cabeça! Ela vai subir com Pop! Preparada, maninho! Então vem DJ Tomix pra começar a brincadeira! Agora eu quero ouvir, cadê o gritinho das solteiras? Solteiras, solteiras, solteiras! Agora eu quero ouvir, cadê o gritinho das solteiras? Solteiras, solteiras. Tu quer o que mesmo, hein? Mas eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar. E ter a consciência que o Pop é meu lugar. Pop. Mas eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E a nossa família de mercenários de Castanha Ariana, Jack Boy, o Joelson Anderson. O Pop é meu lugar. Vai segurando então, pum, mais ou menos assim. Opa, opa, opa, dá licença, moça. É o MC Smokita. Obrigado, Bruno Costa. Garota. Equipe Guarajupá, o Alexandre, Iago, Jerebas, Damas, Ingrid e Letícia. Tipo bomba. E aí, DJ Tomix? E aí? Na moral, eu posso falar? sapatão. Teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma, toma, toma danada e toma, toma, toma, toma nesse pique tom. Teu bumbum balança. Tomix se tocando pras novinha pira. Na na na, oh na na na. Esse é o DJ Tomix se tocando só pras novinha. Na na na, na na na. Arrepiado! Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar. E aí, minha amiga, pede. Agora você vai. Pede das mordidas. Essa pinha na potranca. O Vanessinha daí com a gente. Balance. Tá todo mundo aqui do ladinho. Andra, da Hot Vale. Tota. Murilo Silva. Tranca. A Laís. Bum, ela. A Deise também. Lorena Peckman. Se apaixonar. Que absurdo! Nossa, que absurdo! Tá com o rabetão com força. Taca, taca, mano! Com tudo, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com. E aí, Agrovila? Tá com, tá com. Campina! Com força. Vem comigo! Vem comigo! So close to you right now. Sai do chão! Sai do chão! Para Rodrigo, para Roberta, Luciana, e aí André, pra cima! E quem vai acordar amanhã chapado, bota pro céu! Todo bochinho! Todo bochinho! Vamos beber, nós vamos curtir a vida. Vamos beber, eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber, yeah, yeah, yeah, yeah. E aí, meu parceiro, oi, do meio quilo também tá aí com a gente. A vida. E aí, vira saudade, beber. E toda a galera parabenizando dinheiro. O Cato Irmão. O pop entrou na tua cabeça e ele não vai sair. É muito pop na cabeça. O Nandinho Pop, um dos flagrantes 3D de Castanhal. Obrigado, Naldinho. Aquela amiga que representa. Toda a galera da Barra Limpa também tá aí tomando todas. Luizão da Pimenta. O Marcelinho, a Luane também tá ali com a gente. Galera de Castanhal, para Bruno da Vilma. Chamando suas amigas, vai. Senta a rabetânia, ó. Kika a rabetilda, vai. Senta a rabetânia, ó. Kika a rabetilda, vai. Senta a rabetânia, ó. Kika a rabetilda, ó. Oh, oh, oh, oh. Menina louca, vou chamando suas amigas, vai. Senta a rabetânia. É a cachorra, é tuíra. Rabetilda, vai. Senta a rabetânia, ó. Cachorra também tá aí com a gente. Cadê o Lulu Mix, hein? Fica rabê, que hoje eu não tô bom. Puta merda. Ah, fica mascando, besta. Mas tava lindo. É isso que importa. A amizade, o carinho dessa galera que faz também um grande sucesso em todo o estado do Pará, galera da Hot Valley. Que hoje eu não tô bom, você é rabundão. Joga tudo então. Chama aquela amiga que representa. Se concentra. Só eu e ela, nós dois aqui brisando, fumando e bebendo. Oi. Bebendo e fumando, fumando e fumando, fumando e bebendo. Oi. Bebendo e fumando. Oi. Brisa louca, brisa. E aí, qual é a parada, gente? Gostar. Só eu. Aí, na moral. E ela. Nós dois aqui brisando. Aê. Atura ou surta? Surta. Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da caixa, esse é o baile da Colômbia, essa é a tropa da penha. Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara que ela tá na moda. Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara que ela tá na moda. Luz, emoção, adrenalina, é o Pop Live na parada, galera. Tom mix. Bora, Murilo! É fronteira, maninho! O Pop Live é pressão! E aí, Vlad? Fala, somente! E aí, maninho? Bota o bagulho pra endoidar! Águia de fogo é o Pop. O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som do Águia de fogo. Vem com o Mano, o Maninho. Me juninho a metralhar os nossos corações com lindas canções. Tá aqui, te quero só pra mim. E aí, considerado, pode fazer. Faz o S, levante a mão e faz o S. É o som da Águia. Beijo, Juninho Pop. Metralhando o seu sucesso. Super Pop. O Águia de Fogo. Grita, meu Águia. Toma pancadão. Toma. Super Pop. O Dyson despitado. Primeira do Giovana, o Jabota também tá aí, Elvis da família mal criado de Terra Alta, e aí Clive de Tailândia. Ei, mãe, olha pra mim, estou precisando te falar que outra pessoa não há. E tu, como chegou? Diz aí. Cheguei em casa um pouco mais tarde, foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. Cobiçado, Jairzinho, Rodrigo, o cara de gato. Não vou embora, fale comigo, me escuta. Foi chuva forte, deixa eu explicar. Esperei por muito tempo lá no bar, e a chuva não passou. Esperando e você não vem. O Ítalo da 150 Prime. A Leila P. Prime, meu bem. O Elielto Moral, Gustavinho Pressão. Os caras do comércio, Adriano, Renan, José Ali, Anilde também. Aqui no Pop Live. Te encontro nas coisas que você deixou. Encontro na cama seu perfume que ficou. Bate na palma da mão, joga a mãozinha pra cima. Joga todo mundo, joga todo mundo, joga todo mundo, joga todo mundo. E vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Uau. Legal, vem que tá gostoso. Pode vir que é pop. Vem que aqui tá bom. É bom demais curtir aqui no Super Pop. Vem, vem que aqui tá bom. É bom demais curtir aqui. Vai, chão, chão, chão, vai. Chão, chão, vai. Vai descendo até o chão. Vem subindo agora. Joga a mão pra cima e faz o S. Faz o S. Faz o S. E aí, DJ Ellison, vamos ensinar. Vem que pisou na mana de terra alta. Da frente a frente. E aí, Giovanni? Vai, Giovanni! Equipe Grau, Grau, Grau, no Super Pop, aqui é de fogo. Equipe Grau, Grau, Grau, no Super Pop, arrasta todo. Ai, ai, ai, toma, toma! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vai, DJ! Ai, vai, DJ! Eu vou curtir esse som, o Águia de Fogo arrasta povão. Com DJ Ellison e DJ Juninho, joga a mão pra cima, faz o S, faz o S, faz o S. Vem fazer o S. Com DJ Ellison e DJ Juninho, joga a mão pra cima, dá-lhe soquinho no céu, soquinho no céu, soquinho no céu, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho. Você fez, hein? Fiz de tudo por você. Minha vida te entreguei. Eu estou. O Clebrinho da Nike, lá de Belém, ouvindo fronteiras. Meu amor, será que foi em vão? Equipe só na manha. Família dos mercenários de Castanhal, Eliana, Jack Boy, Joelson e o Anderson. Amor. Ela não gosta de curtir o batidão. Ela não gosta de dançar. A mina é doida, irmão. Ela não gosta do DJ, só da mancada. Pop, som e GTA é uma parada. Ela roda e é rodada da rapaziada. E a galera GTA. Para, papai! Para, para, para, nega, para. Galera GTA, essa galera é consagrada. Para, para, para, nega, para. Galera GTA, essa galera é. Vem comigo, vem comigo! Dieguinho Mil Grau e a primeira dupla de Guru Sado, hein? Genésio Moral, todo mundo aí de Boca Juvinha. A minha passada na mão da rapaziada e a galera GTA diz assim. Para, para, para, nega, para. Galera GTA, essa galera é consagrada. Para, para, para, nega, para. Galera GTA, essa galera é respeitada. Para, para, para. Super Pop! Também tá aí com a gente, o Mauro. E aí, meu chefe Ben. Bora, lindo, que beijo, foi. Um beijo de despedida ficou na partida, no olhar. Você não me disse a verdade, com sinceridade ao me deixar. Porque não conto outra história, tira da memória esse adeus. Porque não esquece o passado, fica do meu lado. Bora, DJ Tuíra! E a primeira dama, deu bem. Bora, meu parceiro, Diaguinho Topia. Bora, DJ, DJ. Equipe.